Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Seja como na primeira vez. Sejamos sempre namorados. Deixemos isso combinado. Se der certo ou errado, por mais que o tempo passe, que sempre seja como na primeira vez. Todos os planos sejam frustrados, que o rancor marque os anos. Seremos vítimas de nossos enganos, se ao menos não tentarmos. Sejamos sempre namorados. Deixemos isso combinado. Se der certo ou errado, que o tempo passe, que sempre seja como na primeira vez. Passa o tempo devagar, como um sonho desfocado. A poeira cobre os móveis e desbota o estofado. Cheiro de cocô e luxo e luxo no banheiro da casa dela. Sol, toalha úmida e um espelho quebrado. Sejamos sempre namorados. Deixemos isso combinado. Se der certo ou errado, por mais que o tempo passe, que sempre seja como na primeira vez. Que todos os sonhos realizados sejam somente poeira. Que todas as nossas gargalhadas sejam para a vida inteira. Sejamos sempre afobados. Deixemos isso combinado. Se der certo ou errado, por mais que o tempo passe, que seja sempre a primeira vez. Que sempre seja como na primeira vez. Que seja sempre a primeira vez. Que seja sempre a primeira vez. Que sempre seja como na primeira vez. Chegou a hora do pau comer. Do pau comer, do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today. Salve, salve, estamos começando mais uma edição do Ronca Ronca. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, Maurício Valadares. E para iniciar a celebração do dia, começamos com nossos amigos que recentemente estiveram aqui, Cassim mais dois, Cassim Domênico e Moreno, a faixa chamada Namorados, que pertence ao disco Recém, como muitos falam, né? Lançado. Por falar em Cassim Moreno Domênico, para nossa satisfação e orgulho, os nomes dos bonecos, meus queridos amigos, os nomezinhos estão na capa da revista Wire, a mais cacetada revista musical do planeta, uma matéria espetacular sobre a passagem pela Europa e vizinhança de Cassim Moreno e Domênico. Com Richard Davis, baixista, e Alvin Jones, baterista, ao fundo. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 12 de junho de 2007. Várias promoções. Pauta grande pra dedéu. E para nossa satisfação orgasmática, temos aqui ao vivo, no estúdio da Oi FM, Rogério Skylab e banda. We'll be right back. levei a gravata. Não, eu não roubei a gravata. Se eu não roubei a gravata, então eu não roubei a gravata. Repita comigo. Eu roubei a gravata? Não, eu não roubei a gravata. Se eu não roubei a gravata, então eu não roubei a gravata. Repita comigo! Eleitor, para os bandidos na política que existe em Brasília e nos estados, pena de morte. Pena de morte, pena de morte, pena de morte. Down the street with insects on the cracked up floors, plywood windows on the bricked up doors, pressing down on you as time stood still, the sun in your eyes and the taste of your pills. Babako 1, Maivako 2, Neweka wa 3. Baba Bambiki Francis. Ah! Participação já efervescente da nossa torcida, hein, Nandão? É verdade. Você comentou o lance da galera pedir música, acho que já tá rolando, né? É, já tá. Alguns pedidos, né? Loucamente. Então, a promoção frenética de hoje são duas, na realidade. Nós temos aqui, gentilmente cedidos pela lenda Rogério Skylab, 4 CDs recém-lançados por ele. E mais adiante, nós vamos fazer uma promoção também com 4 ingressos duplos para a apresentação de uma banda que nós temos mostrado aqui, o Fino Coletivo, uma banda carioca, que vai se apresentar agora, quinta-feira, dia 14, no Estrela da Lapa. E nós, Nandão, estaremos lá fazendo o som antes e depois. Sem dúvida. Clima Hermanitos na Fundição. Manja? Total. Então, mais adiante, nós vamos ligar o sinal verde para as duas promoções. 4 ingressos duplos para quinta-feira, dia 14, Fino Coletivo na Estrela da Lapa. E 4 CDs de Rogério Skylab. Mas, Rogério, uma satisfação ter você mais uma vez junto ao Ronca Ronca, hein? Pô, tanto festa quanto programa, você totalmente ligado. Você, né, sabe que para mim é o maior prazer participar de você. Você, a minha formação espiritual é Maurício Valadares. O Nando tá. Ele falou participar de você, eu achei engraçado. Meu amigo, Dia dos Namorados, qual o problema? Clima bom. Vai que vai. Mas enfim, Rogério, com a banda, Skylab, dá uma passada nos seus pupilos, nos seus blue caps, com certeza. Bom, aqui na viola, sempre me acompanhando desde as origens primeiras, né, o Alexandre Guichard, né, além de tocar comigo, é professor de violão, entendeu, enfim. No baixo tem o Alex Cury, né, que também tem tocado comigo já há algum tempo e tal. Na guitarra, nós temos o Thiago Martins, né? Também professor de guitarra e toca em várias bandas também, né? Projetos paralelos dele e tal. Um guitarrista que toca comigo já há bastante anos já. E na batera tem o Bruno, né? O Bruno Coelho, que é um garoto, né? É o mais novo da banda, mas é um rapaz pelo qual eu nutro uma grande amizade por ele. Esse é o pessoal que está com você no disco também? No disco, sim, exatamente. Exatamente, exatamente essa banda. Exatamente. E o Alex, que está de baixista hoje aqui, também está fazendo um freelancer aqui, um por fora. Ele é o responsável pelo som. E nós estamos captando, é o seu técnico de som também. Exato, né? Exato. O Alex tem um estúdio, né? Então ele manja bem disso. Skylab, o que, que nós vamos apresentar à nossa torcida? O que, que você preparou para a sua torcida do Ronquinho? Eu, na verdade, eu não preparei muito, não. Tá? A ideia é essa, né? Na verdade, mas, enfim, eu estava pensando em tocar algumas musiquinhas do último disco, né? Vamos fechar, então, na apresentação do material do seu novíssimo disco, então, né? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, Só para lembrar uma coisa, a primeira música que eu abri o programa, ela é a única música que é inédita, que vai estar no meu futuro CD. Então essa música se chama Eu Roubei a Gravata. Então o Ronca Ronca, a participação do Skylab no programa de hoje, já começa logo com um míssil, né, meu amigo? A gente começou com uma música inédita, que não foi gravada e que provavelmente estará no próximo disco, é isso, mais ou menos? Exatamente. Aliás, essa é uma tática que eu sempre venho utilizando. Nos meus shows, é comum eu apresentar músicas que não foram gravadas ainda, entendeu? E é bom lembrar que esse disco que nós vamos fazer a promoção aqui, o disco recém-lançado do Skylab, é o volume 7. Então, exatamente. Eu Não Roubei a Gravata estará no volume 8. Exatamente. Eita. Então, Nandão, a gente já pode chamar a participação da nossa torcida, voltando aqui para os CDs do Skylab, com a seguinte perguntinha. Já que ele abriu aqui a brecha de mostrar alguma coisa pedida pela nossa torcida, o Skylab, provavelmente como última música do programa, ou não, pode ser a segunda do programa, inclusive, ele vai mostrar a música mais pedida pela nossa torcida aqui hoje. E quem participar pedindo música, participa da escolha dessa música, também vai estar no meio do sorteio dos 4 CDs, certo? Como é que faz aí? Maravilha, acesse agora mesmo o efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, como já fez o Rigitano, Gustavo Jobim, Alberto Júnior e por aí vai. Vanessa ali na área, não? Vanessa ali, xin, xin, xin, chegou a hora do palco meu, e nada melhor do Dia dos Namorados. Esse vai ser lindão com Skylove, olha aí, meu. Opa. Eu e um grupo de amigas aqui de Salvador temos como uma espécie de hino carinhoso a nossa amizade, a música Você é Feia, do Skylove. Tá ligado, Sky? Tranquilo. Fala nisso, beijo pra Fly, MF, Mila, Ita, Carol, Black, Daisy, por aí vai. É um time, né? O Skylove, ela tá dizendo que o Skylove é um muso, né, meu amigo? Opa. E por aí vai. Então, a ideia é essa, participe pelo caminho que o Nandão deu aqui, pedindo qual a música você gostaria de ouvir de uma maneira absolutamente ao vivo. Estamos ao vivo do Rio de Janeiro para Vitória, Belo Horizonte e Recife e todas as cidades que captam o sinal da Oi FM e pela internet para todo o planetinha, né? Mais adiante, ainda no programa de hoje, aliás, o Airplane, começou tarde o programa, hein? Prepara o choro aí, meu amigo, que muitas lágrimas, hein? Mais adiante, 4 ingressos duplos para o Fino Coletivo e o Ronca Ronca antes e depois do show da rapaziada no Estrela da Lapa, nesta quinta-feira, dia 14. Mais adiante também vou falar do lançamento do livro dos Paralamas, com as minhas fotografias, 25 anos cobrindo a história de Herbert, Bi e João. O lançamento acontece amanhã e a segunda perna do lançamento, dia 25. Mais adiante, outros detalhes. O que é, Nando? Deixa no máximo aí. É mexendo na cadeira,

a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone, or we'll go on and run down the face of a boy who went to the scorn. You'll find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, wrong, wrong, but we'll do it anyway. Building a throwing it to the sharks. Could only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the ballad car. I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right. You won't let her eyes die. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. He won't let her eyes die. Shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? FM. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. É, Nandão, é, dá pra repetir essa chamadinha, essa vinhetinha aí, do Hendrix e Big Boy, pelo amor de Deus. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Au. Aí, ao fundo, o tão esperado disco, segundo álbum da turma de Sheffield, Arctic Monkeys, já lançado no Brasil. Essa é uma edição lá da terra deles, que Caipirinha muito gentilmente enviou para o Ronca Ronca. Caipirinha esteve aqui terça-feira passada, fez o programa inteirinho com a gente e prometeu voltar. Hein, Caipira? Estamos aqui desfrutando do privilégio. É, meu amigo. De ver o Skylab de frente aqui pra gente. Você, terça-feira passada, disse que já viu o White Stripes num lugar mais ou menos do tamanho do estúdio da UFM. Você hoje está tendo o segundo prazer de ver uma estrela de tamanha grandeza. O raio caindo duas vezes no mesmo lugar. Eita. Mas enfim, uma edição histórica do Ronca Ronca, totalmente ao vivo, com Rogério Skylab e banda aqui. Marcelo Caipirinha com seus comentários pra lá de pertinentes, promoção, entrada pra show, CD do Skylab, nossa torcida de um jeito completamente efervescente participando do programa. Nandão, alguma mensagem para trazer lágrimas aos nossos olhos? Sim, olha só um detalhe, bem. Eu já mostrei aqui um compacto 7 polegadas do Shit Disco logo no início do programa. Ouvimos a fofa da Fontella Bass também. Enfim, a lista de tudo que nós mostrarmos no programa de hoje, inclusive as músicas que o Skylab tocará ao vivo aqui, a lista estará amanhã no site do Ronca Ronca e no site da OFM. Programa totalmente ao vivo, então a gente vai trepando uma coisa em cima da outra, como o Dia dos Namorados bem... Olha o que o João Metano falou, cara. Ele tá pedindo segunda-feira do Skylab 3, né? Tudo bem pra você, Skylab? E outra coisa, ele tá falando que o Skylab é a gota de sanidade em um mundo de loucura, meu amigo. Não, de novo, por favor. Faz sentido, né? Não, de novo. Skylab é a gota de sanidade em um mundo de loucura. Entendeu? Vem cá, é Bolívia já de cara, assim? É, a gente não vai falar nada? É, promoções, etc. Não, a promoção aqui com 4 CDs do Skylab é exatamente para você pedir uma música. A mais votada será impetrepada aqui pela banda e por ele. E mais adiante nós temos 4 ingressos duplos para o fim do coletivo quinta-feira no Estrela da Lapa. Então, a partir de... Que isso, cara? Isso é um plug que tá distorcido? Caipirinha deu uma rota ali, né? Que isso, cara? Agora, Nandão, você como fissurado no Arctic Monkeys, esse segundo disco dos Garotinhos, não é brincadeirinha não, cara, espetacular, meu amigo. Já é uma coisa velha, né, hein, Capirinha? O disco já caiu na internet há muito tempo, já saiu no Brasil, o Arctic Monkeys é quase um Jimmy Cliff hoje em dia, né? É, já tá manjado, né? É. Aquele que é, outra vez. É, exatamente. Pô, o segundo disco do Arctic Monkeys, pô, chatão, hein? Bolívia, então? É, vamos lá, daqui a pouco Airplane, a gente volta. Airplane, tem MBH? É, manda um beijo pro Eberson, a filha dele tá linda, cara, Ana Júlia. Ana Júlia? Manda um beijo aí, por favor. Um beijo pra Ana Júlia? E pro Eberson também, né? Eberson, dos namorados. Um beijo pra vocês todos, então, em BH. Vamos chegar aí pra fazer o Ronca Ronca ao vivo de BH, hein? É verdade. Vai, bonitão. Oi, FM.